mas não me diga isso. Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo a vida que não bota fé, mas aí, maluco, eles também amam boizinhas, é, na limpeza mesmo, ó. 2 anos sonhando um dia te encontro, e o sonho acabou acordando, despertando todo o sentimento, escondido, guardado por dentro, esperava rever teu sorriso, ao meu lado sorrindo comigo, ter você algo que preciso. Te amar, sei que necessito. Essa noite pensei em você. Eu sorria antes de te ver. Alguém do seu lado, sua mão ocupada e sua cara de assustada. Coração ficou encolhido. Se eu soubesse, nem tinha vindo. Se eu marcasse quando tu ligou, Elio, eu tô só, acabou. Mas eu tinha muito compromisso. O meu trampo, estudo, meus vícios. E agora está tudo perdido. Te rever foi bom, mas difícil. Foi você me assustou quando a vista te avistou. E feriu meu coração com essa confirmação. Alguém do seu lado, meu lugar ocupado. Esse alguém é seu namorado. Volta em festa pra casa, morgado. Caralho, coitado, muito magoado. Um maloqueiro não tem amor pelo poder, mas sim tem o poder de amar. O tempo passa e cicatriza, amarga a lembrança, magoa a ferida. Minha flor de pétula branca, bem me quer na última arranca. De repente, uma esperança, oi, cai bem na minha cama. Viro o rosto e vou de encontro, me assusto e me levanto. Mas vejo logo o que é, e bicho não boto fé. Mas não custa nada não, enganar o coração. De uma hora pra outra, aquela esperança, renovou a minha esperança. O sorriso estampado no rosto, coração se anima um pouco. De repente uma ligação, é normal pleno domingão. Na sequência uma voz e um nome, me prenderam ao telefone. Dizendo que quer me ver, que saudade de você. Não fica com raiva não, vamos marcar isso então. Quero muito estar com você, logo logo quero te ter. Você é minha primeira, você vem comigo, minha flor para reflorescer. Maldus também ama vagabundo. Um maloqueiro não tem amor pelo poder, mas sim tem o poder de amar. Um maloqueiro não tem amor pelo poder, mas sim tem o poder de amar. De repente acordo do sonho e com ela estou conversando. Tô gostando, estamos marcando e o sonho se realizando. Falta um dia pra se ver contigo. Telefone desliga, imagino como vai ser a noite, eu sinto e desejo um momento lindo. Chega a hora, vamos lá. Coração se apressa e pá. Um frio na barriga, irmão. Qual será a decisão? Estava na minha, apesar do instinto. Te querer ao meu lado, não minto. Te pego, te abraço com beijo, arrepio. E meu sonho realizo, gosto de escutar que viajas em mim. Isso sim me deixa feliz. Tenho muito pra mostrar a ti, tanta coisa pra junto sentir. Basta botar fé em mim, relaxar o coração. Ciúme é destruição, quando não tem precisão. Meu rosto te assusta, atitude espanta, mas te afirmo, não engana. Não te tenho como uma mais, pra mim só você. e ninguém mais. Sua desculpa não me convenceu, foi assim que tudo aconteceu. De repente você me chamou, L.O. me desculpa, morgou. Perto lá de repente aparece, homem quer não arranque, espere. Lágrima não caiu na limpeza, não perdi, não sinto fraqueza. Sou forte pra continuar, a vitória vou chegar. Seja com você ou não, a vida continua então. Sei que quero você comigo, mas isso não sou eu que decido. Último beijo, até logo, não digo, pois só Deus sabe nosso destino. Só Deus e o tempo nos fará perceber. Mas eu já sei qual é que é, nem tudo é como se quer. Se mexeu com o coração, não se dá satisfação. Tô sozinho e assim vai ser, até Deus me escolher e me fazer perceber, uma guerreira pra viver. É, doidinha, fique sabendo de uma coisa então, que maloqueiro também tem coração, certo? Pensar em Deus, nos cigarros que eu...